para o cancelamento do ataque visual. Azul 2726, proposto e aceito. A hora 1658, desça inicialmente para o nível de voo 065. 065, Azul 2726. Passada do 2231, solicita se possível o RNAV, senhor. Ah, positivo, anotei. Então a gente mantém toda a informação que lhe prestei há pouco, só que o senhor não vai voar para Simbra, vai voar para o Serra Vitor 366 em caso de falha de comunicações. Mantenha pro. Estimativo para o 366 em caso de falha. Controle Papa Romeo Oscar Mike Jack. Controle Papa Zulu, Jet Papa Zulu, prossiga. Gente, frequência livre. Estou no ponto, espera da 1-0, pronto. Pelo quarto, 5-4, autorizado a Daniela e manter isso na 0. Autorizado a Daniela e manter o 1-0, vou no 4-5-4. Nível de voo 0-5, não é isso? Seu equipamento possui informação de altimetria? Acione o modo Charlie. O 2009 deixa o modo táxi. Opa, passaria do 2231, curva à direita, voe para o Serra Vida 366, desça para 2500 para aproximação à RNAV como número 2. Direita, Serra Vida 366, descendo para 2500, passaria. Papa Romeo, acho que é Mike Yankee, voo visual estimado para Pouso de Aracaju. Mando Pouso lá, 00. Anotei, informe livrando a zona de controle. Controle Salvador, boa tarde, o Xenia 6321, colado na árvore, né? O Xenia 6321 é o controle, sair da árvore, contato radar, prossiga como autorizado. Gente, 6321. Corra, meu, acho que é o Mike Yankee, poderia confirmar o estimado para pouso em Aracaju? 1757 no momento. Ok, 1757, o pouso em Aracaju, hora certa, 1700. Afirmativo. O 1097 informe o contato visual com a cabeceira. Afirmativo, já visual estabilizou, 1057. Chame a torre, 1895. 1095, ligado até já. 442 azul, passou coral, 190, 1025. Azul 4462, aciona identificação, voe mare, desça para 6000 com 23. 6000 mare, temos a informação passada. Boa tarde, igual 1097, vai passar o 373. 1097, hoje tem a aproximação aguardando o pista livre. 1097. 1454, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 40 graus, 129. Autorizado, decolagem, dá 1-0, voa no 454. Pista mais 1208, parar a descida, informação papá. Lima Mike, na Quebec, chama torre novamente, 1-9-9-5. Voo 1-7-0. Para 1-7-0, vai chamar agora 19-8, obrigado. 0-9-0-9. Voo 2-0-0-9, mantém o ponto de espera. Mantenho 2-0-0-9. Papá, cópia da Cajú. Apenas para sua informação, tem um tráfego a nordeste de Feira de Santana, em cruzamento, no rumo sudoeste, no nível de voo 105, um tráfego abaixo, a 4 mil em descida para pouso em Feira de Santana, aeronave bem mais lenta do que o senhor. Só está passando agora o nível 100, confere. Fora da restrição de altitude, frequência livre, coordene na frequência própria com os outros tráfegos para pousar em João Durval Parmeira. Agora, 2-0-2-0, até a volta. Até a volta. Passarido 2-2-3-1, informe o contato visual com a cabeceira 1-0. Já em contato visual, senhor. Gente, chame torre, 1-8-9-5. 3-8-9-5, obrigado. 2-7-1-5 da Azul, vai atingindo e mantém 1-7-0. Controle de paciente, mantém. Azul 2-7-1-4, voo direto para as barreiras, inicie curva direita. Direto, barreira, curva direita, 2-7-1-4. Oceano 6321, direto Alepo. Direto Alepo, 6321. Oceano 6314, direto Serra Vitor 366, 2500. Direto Serra Vitor 366, 2500, número 4462, velocidade 230 nós devido ao tráfego. Zero, 230, redução, 4462. Zero, Romeu, Oscar, direto, final, pistão na 7. Salvador, muito boa tarde, é o Golfo 454, cruzando 2500 pés. Golfo 454, é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Como autorizado para o nível 360, Golfo 844. Azul 2715, desça para 6000 com 1013. 6000 com 1013, 2719. Eu, Romeu, acho que chame torre 11895. Silvio Romeu, que eu vou na praia da Seasa, reposto na vertical da mesma. Frequência 1260. 260, 2704, com receita, graças, obrigado. Silvio Romeu, que eu vou indo rumo, rumo Seasa, reposto na vertical da mesma. Seasa, pra parar. Quantos fãs agilizando 2009? 1097 no solo 04, direito no 219. Aqui, 209, 07. No 7, e vai estimar para que você vai pista, acho que tá. Alô, boa tarde, João 1097. Confirma, Arantes, lembrou? É o 1097. Golda 009, decolagem autorizada, pista no 0, no 30 graus, no 29. Desça para 2500. 2500, Azul 4462, tráfego, posição de 12 horas, 6 milhas, aeronave da Avianca Oceaneer, passando 7300 em descida para 2500. Motivo pelo qual solicitei redução da sua velocidade. 7462. Prossiga. Mantenha Quebec, aeronave da Nacional da 7, o Oscar Lima, mantenha a posição. Azul 465, autorizado táxi via Índia, ponte espera da 102, 1985, negócio 1093. 465, leve táxi via Índia, até o ponte espera da 10, quando lá torre 1985, 1014, olha. Como está a pista 567, eu vou tirar aqui essa nave. 567 é uma azul, aguarda iniciando táxi, que nem livrar a cauda autorizado puxa, ponte. Gente, eu posso azul. Salvador, gol 2009 decolou. O 2009 decolado, deixou o controle, está em contato, radar. Suba sem restrições. Gente, possibilidade de coordenar para manter 80 como final? Suba e mantenha 80 e após 2000 direto Ilhéus. Gente, depois 2000 direto Ilhéus, o gol 2009 vai subir a 80. Azul 4462, velocidade 220, número 4 para pouso. 220, mais 462. Pois sim, a linha Recife, chega a metro 21, boa tarde. Boa. Tio, frequência livre, eu acho que é o Mike Yank. Tempo. Vitor Índia Juliette, retorna 1500, chame Paripe e ajuste 1013. Azul 4462, início de vetoração para sequenciamento, curva esquerda, vou ir na proa 3620. Se perder, contato rádio com este controle, quando na radial 280 do VOR Salvador, vai curvar à direita para o Serra Vitor 368 e a 4000 completar a aproximação a Renato. Azul 4462. Ok, Proa 360, 280, direita, voa 368, completa 4000. O senhor 6314 está autorizando a aproximação à Rinaldi. Gol 1454, chame Recife 1260. 260, boa. Controle gol 1620 para 1260. Gol 1620, desça para 5000, chegada a Mari 1003. 2, 3, 1, não. 2, 3, 1, Alfa, Juliette, em moto 1, 2. Alfa, Juliette, remota 1, 2. 2, desça para 4000. 4000, 4462. 0 graus, 109. Falar pela 10 para o azul 4060. 05, descida para 4000, velocidade a partir de agora, 180 nós. 7 para 4000, 180 indicado. 27 no centro. Positivo, 27 no 5, a distância para o Serra Vito 368, 4 milhas. E tem uma aeronave à sua frente para a ponta. 7. Passa no solo 09, direita para a frente, acionar a frequência livre. Azul 4462, direita, veio para o Serra Vitor 368 para aproximação à Renave com 2109. Direito 368, a Renave 110. 7 até o parte 4, deixa me livrar na pista. Zero, vou pro Serra Vitor 368, 4000 para aproximação a Renato. Serra Vitor 368, azul 2715, cancela instruções anteriores. Vetoração. Curva à direita, vai na proa 040 em descida para 2500 pés. Vai navegar no máximo 4 milhas nessa proa para retornar com curva à direita devido ao tráfego. É o 2715, senhor? O 2715, positivo. Ciência, direita 040. A esquerda, por 040. Isso. O senhor 6314, informe e avistou na cabeceira. Ah, 0-6-3-1-4. Oito, 1-8-9-5. 0-6-3-1-4. Salvador, boa, azul 4065, decolou na sua escuta, 2.300 pés. Azul 4065 ao controle, está em contato radar. 65. Autorização, poxa, a 3 da Mata. Vai passar à direita da rua, direita do pico da Lagoinha. Ainda está autorizado os desvios, o TAM 3835, após fazer o termo de desvios, devido a sequenciamento. Afirmativo. TAM 3830, né? Seguiu na 60 aí, 3835. Firmou TAM 3835 ou TAM 3830? O 3835, tá. 715 da Azul. Azul 4462, reautorizado para 2500 pés. 2500, 4462. Bono 620, desça para 4000. 4000, 601. Autorizado Galeão, derrota do plano, AP90857 no 360. Decolada 1-0 da Euleda, curva direita após 5501 do. Com a reta Ponte Leda, voa Irumi para interceptar o via, aponta para 659. Leda Irumi, aponta para a Ponte Leda, voa 659. Jota 06, controle. Serviço, salão terminado, chama Aracaju, frequência 1203. Aracaju. 3, direto do... Sim, estão 3567, mantém um ponto de 0. Mantém um ponto de 0. 6304, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, 129. Autorizado, pouso no 0, hoje, Chanel, 6304. Aviso 366, está autorizado a aproximação. Direito 366, livre, Renato. Azul 2795, pela apresentação do radar, o senhor não está voando para o Serra Aviso 366. 7-1-5, senhor? Positivo, é o 2-7-1-5, sim. O senhor não está voando para o Serra Vida 366. Complete redução para velocidade de aproximação. Eu vou lhe autorizar a aproximação. O senhor tem 4 milhas e meia com a Avianca à sua frente. Se perder a aproximação, cumpra o previsto na carta. Chame torre 1-1-8-1-5. 7-2-7-1-7. Gente. Vitorinha Juliette, direto para a nossa parte. Vitor, Índia Juliette, direto para a rotatória. Júlia. 1620, qual é a velocidade? 1620, 2, 0, reduzido para 2.400. Suja para 210 nós e desça para 2.500. 6327, boa tarde, Procópio. Chanel 6327, Delta, autorizado, nível 180. Sai da Conde, Codinho, sai da Coral, primeira curva direita, transponda 0263. Quanto táxi? 176 a bordo, 2 horas, Maceió. Coronel 84, autorizado táxi aí, ponte paredão no 02, 18, Coronel 800, que legal no 03. Gente, autorizado táxi em frente, ponto 01895, com 1884. Bono, 2009. Autorizado táxi Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, pro Rio 2, Chanel 3, Azul 4065, chame Recife, frequência 1251. 1251, 4065. Papá, papá, Romeu Charlie, chame Recife 1260, boa viagem. Salvador, Santos 3235, cruza uma centena para 4 mil pés. Então 3835, controle está ciente, ajuste 1013. Ajustado no 03, solicita pronto, Sierra Victor 366, está presente? Aguarde, Cup. O no México 9 autorizado, puxa, mano. Autorizado, reportar ataque, gol no México 9. Azul 27 no 5 no salão da noite, direita Eco 121, decimal 9. Eco. Eco chama 219 o azul, 27 no 5. Só pega o Juliette que eu vejo aqui, o controle. Tá fácil. Conta minha dúzia, chama minha 3 no 4. Autorizar, só bom. Vai estar, Jack, marcha, portão, minha dúzia, chama. Solo tomador bom aqui, o Azul 2795, por então. Azul 2795, Alfa Kilo, passe 3, 3 Lima, posição. Alfa autorizado ali, aí mantém pista na 0. O Azul, espera ali, mantém na 0, 3, 5, né, 7. Dando 3835, passa 8400, direto pro Serra Vitor 366, desça para 2500, Gabi. 2500, destruindo 366, muito obrigado, Dando 1824, na escuta? Acessou, 2824, boa tarde. Condições está que está um pouquinho mais à frente? Entendi. Condições está que está um pouco mais à frente? Nem está, está prosseguindo. Vitor e Gilete, faça mais um 360 pela esquerda, reporte interceptando o final 17. Direto, chame torre 1895, câmbio. 2895, câmbio. 2 Gol 62, alta na final é nada 10. Gol número 0, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando a aproximação, aguardando pista livre, gol 62. 4462, autorizado táxi alfa, importante da Juliette. Alfa, chama a Juliette, 3567, decolagem autorizada, 1110 graus, 109. Autorizada a decolagem, está 10, 3, 5 metros. E a Juliette, intercept final 97, aguardando autorização de pouso. Thank you. 620 avistado, pista livre, pouso autorizado, 120 graus, 129. Autorizado pouso, 620. Alô, Salvador Gondo 659 para o táxi, está com 179 a bordo, mais 3 horas e 40 de autonomia alterna em Campinas. 259, autorizado táxi via Índia, ponte espera da 102, 198-195, Ringão 90, 13. Ok, via Índia, 1895, no ponte espera o ONU 659. Passo o contrato 62, Juliette, portão 03. Alternativa, Juliette, portão 03, só do 4-4-3. 03235, está autorizado a aproximação, Renave. Autorizado a aproximação, Renave, no 0, 03235. Pode voar, aproximando? Negativo. Visto Índia Julie, autorizado pouso pista 17, 130 graus, 109. Pouso autorizado no 7, Julie. Então, 884, autorizado ali, mantém pista no 0. Ali, mantém no 0, 884. Aluno 620, no solo 25, nível direito, chama o controle, só aluno 21-19. Direito 219, aluno 620. Elefante. Elefante, obrigado, 3-5-6. No 0, no 40 graus, no 1-9. No 0, decolagem no 0, 8-4. Qual é a vista na cabeceira? Avista, 3-2-3-5. Positivo, chame 2-1-1-8-9-5. 3-2-3-5. 3-5, cruzou o C, avista 3-6-6, capa vista. 3-2-3-5. Autorizado, backtrack, Vitor Índia Juliette, solo aos 27, aposto livrar na pista, parte 4. Uno 884, decolado aos 27, acione no transponder 5505, controle Salvador 119-8, bom voo. Ambiente 1884, 7198. A 3835 avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 40 graus, 119. Pouso autorizado, não no 0, tanto 3835. Vitor, índio Juliette, gente, boa tarde. O controle, eu vou no 884. É no 884, é o controle, contato radar. É, tá na FUCAM. Linha 59, decolagem autorizada, 140 graus do 119. Autorizada, decolagem, 10, voo 659. Chame Recife, número 260. 659, decolada 31, controle Salvador 1, 19, 8, bom. 19, 8, controle Salvador, eu vou no 659. Controle Salvador, voa, voa no 659. Bom, no 659, este é o controle Salvador. Está em contato, radar, suba sem restrições, após Leda e Irume. Após 2000, Leda e Irume também. Após 2000, Leda e Irume, voa no 659, contato. Pisa da autorização módulo. Fugindo, a primeira aerovia. Qual é a primeira aerovia? A 321? A Dots Elef. A Dots Elef? Saí da Arbor, após a Arbor, vou posicionar Elef. Salvador, eu chamei 6327, posição 01, pode ver aqui também. Xanel 6327, autorizado, puxe, é a porta para o táxi. Você leva o táxi, 6327. Salvador, boa tarde, distância 3154, informação Quebec, cruze 190. Então, 3154, confirme o procedimento que irá realizar o NDB Zulu ou o RNAV da pista no zero? Olha, solicitaria RNAV da pista no zero e quando precisa, coordenação Sierra Victor 368. Então, 3154, a senhora identificação autorizada de chegada. Mari, dá presente para o procedimento RNAV da pista no zero, vou para o Sierra Victor 366. E desça sem restrições para o nível de voo 050. Zona 54, copiou o controle? Firmando para o 3154, pode descer até que nível? 050, voe para o Sierra Victor 366. Já está Sierra Victor 366, 050, graças. Gol no 659, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterno no 23, decimal 80. 251, 232, com Recife, gol 659, boa. Salvador, o Xanero 6327 tem 8, 7 a bordo, 3 horas e 32 até na Brasília para o táxi. Puxa, mano, 1 no 7 aí? 6327 tem 8, 7 a bordo. 7 graus, livre, táxi e índio, ponte imperador no 0, torre 1 no 8, tchau 95, legal no 0 no 3, seu Xanero 6327. Sujado de índio, ponte imperador no 0, 10895, Xanero 6327. Salvador, boa tarde. Deixa na 6327, confere da 104. Autorizado a linha e decolar para o 190, vento no 30 graus, 129. A linha decola na 10, Oceanário 63. Vento 3154, Morro de São Paulo à esquerda. Inicia o voo sobre a água desta para 2.500 pés, voa na Serra Vitor 366 para a próxima torna. Cliente confere, 20 visual para 2.500 graus. É 327, decolada 43, controle Salvador 1, 19, 8. 319, 327. Controle Salvador, boa tarde, Oceano 6327. Oceano 6327, controle, meu cordial, contato, abraço para 100 restrições após 2000 direto, Ilhéus, câmbio. 100 restrições após 2000 direto, Ilhéus, Oceano 6327. Positivo, livre. Pode passar no 4.000. Um grande abraço para o comandante Marques e até a próxima. Bob Mike, Charlie Juliette, confirma o passo de encontro, pista de cola. Autorizado acionamento, confirma a altitude, prossegue. Charlie Juliette, está pronto, cola? Mike, Charlie Juliette, para Paulo Afonso, plano visual. Um no meu pé. Autorizado, decola a pista no 7, curva esquerda. Inicialmente, curva esquerda, tá no meu pé, prossegue direto, inicialmente pro anoje. Controle 1 no 9.8, aciona 5542. Tchau, Juliette, bebê autonomia? 3 horas e 30, autonomia ciente. Para o táxi, uma torre, 1-8-9-5, livre acionado. Salvador, boa tarde, Oxalé 6355, Paquebec. Oxalé 6355, Guarulhos, autorizado, via Pesulo no 0, nível 360, saída da E, transição MOD com a primeira curva direita, transponda 5552. Via Zero, Guarulhos, decola no 0, curva direita, da EL, MOD, Pesulo 190, transponda 5552. Correto, confirmando transição módica, reporta puxa na 6355. Transição módica, 3154, avista cabeceira? Avistado no RNAVE 190. Checa o trem, chame torre, 11895, cabeceira. Gente, obrigado. Torre, boa tarde, 3154, estabilizado, trem checado. São 3154, autorizado, pouso, pista na 0, vento na 20 graus, na 09. Sente, pouso autorizado. Juliano 6327, controle. Cisco 3327. Serviço radar terminado, chame Delta 120, mano. 201, mano. Salvador, o Papa Romeo, 9 horas Caruí, 4.500 pés, ingressou novamente na terminal Salvador. Papa Romeo, 9 horas Caruí, controle Salvador, apenas para informação, sobrevoa a Lagoinha, Cícero Dantas. Papa Romeo, 9 horas Caruí, ajuste do altímetro no 013, desça para a altitude de tráfego, prossiga para a rotatória Ceasa, câmbio. Ciente, 1-0-1-3, sobrevoou a Lagoinha do 90 horas para este, vai descer para o altitude de tráfego. Tudo 8, autorização, Belo Horizonte, confirme, informação direta. Azul 4-1-1-8, confirme, autorizado, via Bezulu 2-1, no nível 360, saída Arbó, Elefa. Após Elefa, voa Tazop, onde está a setorovia. Primeira curva direita, transponda a 5563. A saída novamente, por gentileza? É saída Arbor, após Arbor da posição Elefa, após o Elefa voa a primeira posição do, da rota, Tosop, onde interceptaram o vivo. Maravilha, copiado. O parque 118 do Azul, 360, ganhou desorte com o fim autorizado, e apertou o 20. Retorna da 10, curva direita, na Arbor, depois Elefa, depois Tosop, que interceptaram o vivo e Tosop. E acionado 563 no transponder, azul 4188. Aí, porta push, azul 4188. Solo, Salvador, Monteiro, tá 3154, ligado na porta. Então, 3154, autorizado, táxi Alfa Juliette, portão 10. Confirma o tipo da aeronave, se é um Alfa 333? Cogindo, um Alfa 332? 77300. Entrado, porta 10. Azul 6918, este é o controle Salvador. Prazer falar. Ajuste agora, 1013. Desça, sem restrições, para 2.500 pés. Vem para o Serra Vita 366 para aproximar a Sarrenave e pouso pista. 10. Câmbio. O T3154 é a porta de Juliette. Está 5 milhas da Ceasa. É, da presente autorizada decolar o vento no 30 graus e no 09. Inicialmente o rumo do corredor forte aguardando para prosseguir direto para o de bala forte. No 097, com fins autorizados, via Pesulu 21, no nível 360, saída Arbor, Elefa, após Elefa, voa posição Nítico. Primeira curva direita, transponda 5570. Negativo, com fins 360, Pesulu 21, declara o centro da agora, Elefa, curva direita, transponda 5570. Porta, puxa, ou no 097. Portaria 1. Martins vai falar da 857, se não tiver condições, que eu vá à esquerda, quebrando o eixo 10, aguardando transferência. A gente tem a visão curva A esquerda.